jeito de enquadrar, sim. Olá, muito boa tarde, mas boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi. Boa tarde, amigos aí que nos dão a satisfação de ser a nossa audiência nessa live que a gente entra ao vivo pelas redes sociais do Jornal do Comércio, pelo YouTube, Facebook, também pelo Instagram. E também não podemos esquecer, né, Calbi, do nosso portal JCAM, no endereço jcam.com.br. E esse áudio gravado vai subir aí pelas ondas tropicais a todo o interior do Amazonas, pela nossa querida Rádio Baré, 4.895 kHz. Pois é, Fred, nós vamos fazer aqui daqui a pouquinho um balanço dos trabalhos legislativos do vereador professor Samuel. É já já, a gente volta nesse instante para a gente conversar sobre isso. É o JC às 15, informação para quem decide. Pois é, Fred, e aqui está conosco nos nossos históricos estúdios da Rádio Baré o professor vereador Samuel. Professor Samuel, que está aqui para fazer um pequeno balanço das suas atividades parlamentares desse ano, que está acabando já praticamente, estamos aí no final do ano, e consequentemente um ano de muitas dificuldades. Mas acima de tudo, um ano de muito trabalho, né, professor Samuel? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É, com certeza, ser parlamentar, vereador de uma metrópole, na cidade de Manaus, é lógico que com muita dificuldade, né, a cidade, a gente sabe que tem uma nova gestão, né, do poder executivo, mas que modificou muito o parlamento, e a gente sabe que todos, é lógico, chegam com a ideologia, o pensamento de sempre trazer o melhor para a nossa população, né, e a gente vai lutando, buscando, fazendo aquilo que realmente tem dentro do seu pensamento que seja o melhor para as pessoas da cidade de Manaus. Né? Por falar em novos vereadores, o senhor é um remanescente da última legislatura, né? O senhor foi um dos, vamos dizer assim, um dos poucos que se salvaram daquela legislatura que renovou o quê? Mais de 50? Mais de 50. 54, quase 60%. É, Calbi. E o senhor tem notado essa diferença, esse novo gás que deram os novos vereadores na Câmara? É, a gente chega, quando a gente chega pela primeira vez na Câmara, é diferente de quem já tem um, dois, três mandatos, né? E a gente sabe que você vem com aquela mente forte de resolver os problemas que existem na cidade. Né? Eu não sou o prefeito, sou o vereador, mas vou chegar lá e vou fazer as coisas acontecerem. A gente sabe que não é bem assim, né? Manaus é muito grande, né? Lógico que a moçada que veio aí, muitos com muito vigor, muita determinação e vontade, estão trabalhando, estão buscando, mas não existe, né? Quando a gente chega, a gente começa a vir com todas as problemáticas que Manaus tem, né, que é o prefeito, seja quem seja, não tem como resolver todos os problemas de forma imediata, né, vai dando as prioridades, é como uma família. E a turma chegou, né, com gás muito forte, muita gente trabalhando, fazendo, buscando, reivindicando, mostrando os problemas, porque o vereador, ele é muito assim, o identificador dos problemas da cidade, que leva ao executivo, né, para ver e buscar a melhor forma de atender. Mas é uma turma boa, uma turma determinada, é uma turma que quer o melhor, né? E a gente, eu quando cheguei na Câmara, eu fui muito orientado pelo Carijó, né? Uhum. O Carijó, ele, o tombamento do Rio Negro, aí conversei com ele, ele me ajudou muito, né? O Carijó é um ex-vereador muito, muito bom, muito importante, que fez pela cidade de Manaus, e ele me instruiu. E quando chegam os vereadores, né? Lógico que a gente vai conversando, eles vão vendo os exemplos e as coisas vão se moldando e vão pegando direção. Uma turma boa, que eu tenho certeza que daqui para frente, nós já temos um ano praticamente definido, né? Mas eles já estão mais enganjados e com certeza Manaus vai ser muito forte, com novos orçamentos, né, que foram até votados, e que Manaus vai ter um orçamento diferente porque já foi votado com essa turma e com esse prefeito atual, que é o Davi, que em 2022 ele não pode mais dizer assim, ah, o orçamento não era meu, agora não, agora é. Então a gente vai ter a possibilidade de fazer mais, né? Tanto a Câmara como o Executivo. Só para completar, Fred, até porque essa questão dos novos vereadores, a gente sabe que o vereador não tem a caneta não tem a chave do cofre, né? Ele apenas indica para fazer as... E não pode fazer projetos que possam interferir em despesas para Isso já também, o novo vereador às vezes não sabe disso. Isso. Essa é a dificuldade das pessoas que nos assistem, as pessoas que nos acompanham, de entender, né, que o executivo, quer dizer, quem faz as coisas acontecerem, na verdade, é o executivo, que executa. O legislativo, ele legisla, ele faz os projetos, aprova, e ele faz também fiscalizar o executivo. Sim. Aí o que, que acontece? A pessoa, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Muita gente, eu digo, não, apresente um projeto para mim, e se você quer me ajudar também, porque eu já apresentei mais de 100 projetos, já muitos projetos para a Câmara, e alguns se tornam lei, outros não chegam a isso, né? Mas é porque é isso, nós não podemos fazer com que os nossos projetos vá causar despesas ao executivo. Então, o que nós fazemos? Indicação. A indicação é a forma que você tem de indicar ao executivo. E contribuir, né? Contribuir com ele para dizer o que é que pode ser feito. Inclusive, eu posso até adiantar alguma coisa, como esse período de Covid. O período do Covid, por exemplo, a minha emenda, eu destinei naquele ápice 309 mil para combate ao Covid-19. Então, minhas emendas eu joguei todas para combate ao Covid, para a Secretaria, para a ciência usar da melhor forma possível no combate. Porque aquele momento era de dificuldade. Agora, eu apresentei agora, está com uns 3 meses, né? Eu, tanto para o Poder Executivo estadual como municipal, uma compensação, isso foi uma indicação, uma compensação financeira para as famílias que perderam, que eram médicos, enfermeiros, que foram para a linha de frente e que perderam suas vidas. Eu faço uma indicação pedindo que essas famílias recebam uma compensação financeira, porque o seu pai, a sua mãe, seu marido, a esposa, que era enfermeira, que era médico, que faleceu, quando você trabalha no distrito, você recebe uma indenização. Né? E você é funcionário público, você não recebe nada. Então, eu fiz essa indicação no sentido de que possa o Poder Executivo Municipal e o Estadual, diante das mortes que existiram de médicos, enfermeiros e trabalhadores da saúde, a família recebeu uma compensação. Isso aí foi a indicação que eu fiz. Eu não podia apresentar um projeto, porque isso aqui é uma indicação que vai causar, logicamente, uma despesa, mas uma despesa justa diante do que nós estamos ainda vivendo um pouco, né, dessa questão da pandemia do Covid-19. Vereador, a gente sabe que, obviamente, o vereador eleito, ele é eleito para a cidade como um todo, ele não é eleito por um nicho, né? Mas a gente sabe também que para chegar a ser eleito, normalmente um vereador ele tem uma representatividade de determinados grupos que lhe apoiam, enfim, que de alguma forma ele consegue ser o representante, né? A gente tem da segurança pública, certo, da educação, dos trabalhadores, ligado às igrejas. Como é que a gente, o nosso amigo que está nos acompanhando, como é que ele pode enxergar em termos de representatividade do professor Samuel? Em qual categoria o senhor, até pelo nome, já tem uma relação, óbvia e direta com a educação. Mesmo. Mas é isso mesmo? O seu forte da representatividade do professor Samuel é a educação? É, lógico que eu, como professor, eu sou pedagogo, já dei aula de história, geografia, de arte, USPB, moral e cívica, pedagogo, gestor, né? Já fui do Colégio Militar do Exército, já trabalhei no Camões na época do Lázaro, fui gestor lá, já trabalhei na sede da SEDUC, né? Então, quer dizer, a minha identidade ficou professor, né? Então foi o que eu usei desde o meu primeiro período de campanha. Em 2000 eu fui candidato, 2000, 2004, 2008, 2002, então, quer dizer, eu tive a oportunidade, que não foi boa, de perder 3 vezes, né? 3 vezes eu tentei e perdi. E 3 vezes posterior, fui eleito graças ao povo da cidade de Manaus. É lógico que, como professor, eu nunca neguei e sempre ressalto como a educação, a única maneira que o mundo pode ter uma transformação é a educação. Fora isto, nós não temos. Não adianta dizer, não, é saúde, não é transporte, não é... não existe, porque quando você insere a educação dentro de um bojo maior de investimento e de comprometimento, as outras coisas elas acontecem naturalmente. Porque o povo preparado, nós temos vagas demais de emprego. Só não temos as pessoas preparadas. Então, quer dizer, a educação ela é primordial. Eu tenho muitas entradas, muitas amizades, muitos colegas, professores, pedagogos, gestores, tanto no Estado como na Prefeitura, até na rede privada, que eu trabalhei no Denis Arrivail também. Então, o meu lastro de relacionamento com a educação ela é muito forte, embora a gente se limita, né, a por que se limita? Porque a gente sabe que o número de professores é muito grande e a gente sempre lutou. Então, é lógico que tem a educação, que é como professor, como os educadores, amigos meus, me ajudam muito, né? E também a igreja, eu sou da Igreja Adventista, né? Eu até tenho vários projetos, né, que eu estou há mais de 11 anos, 12 anos que eu pertenço à Igreja Adventista, e a gente tem vários projetos lá também. Tem o Caleb. O Caleb, o que que é? Tem um projeto de lei também do Caleb. O Caleb é aquele mês de julho, mês de férias, onde os jovens, as pessoas envolvidas que estão de férias, vão fazer algo de forma diferenciada na comunidade. Aquela pessoa carente precisa de uma edificação de uma casa, recuperação, se reúne, um dá um saco de cimento, um dá tijolo, dá não sei o quê. E o jovem faz aquilo, é mutirão. Uhum. Aí, tem que fazer isso, tem que ser aquilo. Então, esse é o tipo de coisa que a gente faz dentro da igreja. É lógico que eu, como título de professor, a minha identidade, que eu não tiro nem da minha identificação lá, e nem em nenhum momento eu tirei. Desde o primeiro ano da minha candidatura até hoje, eu uso o título de professor Samuel. Né? Por quê? Porque eu carrego comigo isso, né, como uma prioridade relacionada à educação. E meus colegas reconhecem isso, sabem da minha luta, e a gente sempre vai ter isso. Meu discurso, sempre que posso, eu lido muito com isso, com relação à educação, à esperança, né, de um mundo cada vez melhor. Uma outra abordagem que o senhor tem também é com relação à inclusão, principalmente das crianças na hora da diversão, na hora da brincadeira. O senhor tem um projeto sobre isso, né? Eu tenho esse projeto. É um projeto de dimensão muito importante, porque esse projeto é que a gente luta, eu já estou lutando já há algum tempo, né, com relação à necessidade dos brinquedos adaptados nos parques de diversões, públicos ou privados. Brinquedos adaptados, eu dou o exemplo sempre, eu dou sempre o exemplo, Fred, que eu sou pai de três filhos, um exemplo. Eu só tenho dois, né? Mas eu sou pai de três filhos. Uhum. Aí eu tenho dois que não tem problema, mas um tem. Aí eu chego no parque de diversão, os dois vão para lá se divertir, e este que tem uma deficiência, ele vai ficar excluído. Então nós precisamos incluir. O trabalho importante é de inclusão. Nós temos um número de deficientes, pessoas com deficiências, grandiosas no Brasil todo. Em Manaus não é diferente. A Câmara tem um negócio interessante. Todo gabinete tem que ter uma pessoa que tenha uma deficiência. É interessante. Então, quer dizer, isso aí é uma atitude muito importante. Então, eu vendo isso e vendo a necessidade, que eu já presenciei fato dessa natureza, coloquei esse projeto, espero que a gente consiga, até antes de eu deixar a Câmara, né, fazer com que isso possa ser. Por exemplo, o cara vai inaugurar um shopping ali, o Amazonas Shop, Ponta Negra, né, e aí ele chega, aquele parque que você faz, você precisa apresentar 10% do brinquedo, né, 5% ou 10%, que varia de 5 a 10, dependendo do número de brinquedos. Você faz um brinquedo adaptado, esse brinquedo ele não vai ser para uma deficiência, ele vai ser construído para várias deficiências. Então, o garoto tem um problema na perna, no braço, não enxerga, ou ele tem, quer dizer, qualquer que seja a deficiência, ele se enquadra neste brinquedo, e ele vai participar junto com o irmão e junto com os colegas também, se divertir naquele parque. Então, esse é um dos projetos muito relevantes, importantes. Eu espero que a gente consiga, né, que ganhe são as famílias, né, que vivem e que têm um problema dessa natureza. É a inclusão, uhum, inclusão dessas crianças. Fred Novaes. Professor, e, por exemplo, na área de educação, o senhor também continua ainda também muito presente também na questão da proteção, né? Porque a gente percebe que hoje a vulnerabilidade no entorno das escolas ela é muito grande, né? Isso. A gente tem um assédio muito constante, tanto da criminalidade, né? Como também até mesmo a questão de trânsito, né? Isso também tá previsto nos seus projetos? É, com certeza. Nós temos um projeto que obriga o Poder Executivo a priorizar faixas, sinais, o que for preciso de sinalização de faixa de pedestre nas proximidades, mais ou menos de 100 metros, das escolas, das creches, das UBS, dos hospitais, das clínicas, das casas de repouso da terceira idade, ser obrigado a existir isso. Por quê? Porque ali passa o maior fluxo de pessoas. Uma escola é diferente de outra parte, né, onde as vias são ocupadas, mas de forma com volume menos de pessoas. Quando você se aproxima das escolas, as crianças, os jovens e até mesmo as pessoas, os pais, eles têm um movimento intensificado. Então há uma necessidade, né, de uma forma mais objetiva. Inclusive nós discutimos também, Fred, sobre a questão da gente copiar aquelas lombadas suspensas que tem em alguns lugares do Nordeste. Porque aquela lombada suspensa, que ela deve ter mais ou menos uns 3 metros, 2 metros e meio, você vai, né, e aí você é obrigado a parar, você é obrigado a diminuir a velocidade. Então, quando você atravessa naquelas faixas, aquelas lombadas longas, né, eu estive no Nordeste e eu vi aquilo ali interessante. Então, nós estávamos discutindo sobre isso. Inclusive, também, tinta de neon, né? A tinta de neon, ela dá visibilidade muito grande. Reflete e você percebe de forma antecipada que ali tem uma faixa de pedestre, né? Então, esse nosso projeto, ele vem assim, buscar uma... oportunizar também o Poder Executivo, porque o Poder Executivo, o cara pode dizer assim, não, mas ele vai ter despesa. Não, mas ele já tem despesa marcada com as faixas de pedestre. Ele só vai direcionar, priorizar os locais onde tem um movimento maior de pessoas, o fluxo maior. Ele já faz esse trabalho, teoricamente, normalmente. É. Já é para fazer. Pelo já está dentro do orçamento. Ele vai só direcionar de uma forma que a gente possa atender melhor as pessoas, porque ali tem um fluxo maior, né, de mobilidade das pessoas. Só para acrescentar, Calmir, e nessa questão, por exemplo, a Guarda Municipal Armada, mais aparelhada, também ajuda um pouco, né? Ajuda muito. Nós conseguimos instalar mais uma comissão de segurança, dentro da Câmara. E essa comissão, que ela é, inclusive, presidida pelo Carpê, né, que já tem uma experiência maior, e a gente... Tivemos nós, né, reunidos e também é uma um dos projetos do Poder Executivo a armar, porque é o seguinte, a gente anda, eu sempre digo Nordeste, porque o Nordeste a gente tem mais facilidade de andar por lá, né? O Nordeste, ele, a maioria, Fortaleza e esses outros lugares lá, Rio Grande do Norte, a guarda já é armada, porque o que é necessário para uma cidade para armar? Ela tem que ter, no mínimo, 500 mil habitantes. E nós já temos, já extrapolamos bastante isso aí. Faz tempo, né? Então, quer dizer, o que vai ser bom? Se nós estarmos com a Guarda Municipal armada, nós vamos poder prevenir como que aconteceu ali na Praça das Letras, como aconteceu na Compensa. Os atos de vandalismo, né? Acontece também nos bancos, que eles destroem os caixas terminais eletrônicos. E nós vamos, nos terminais, nós vamos ter a possibilidade, nas escolas, né, de ter uma proteção melhor às crianças, aos jovens, aos professores, nas casas de saúde, que elas são muito atacadas e assaltadas. Então, nós vamos ter essa possibilidade de contribuir, né, com a polícia militar e a polícia civil, que a gente sabe que não é falta de segurança, é falta de preparar o povo para entender melhor e usar melhor a cidade, né, e destruir o que é seu, porque Quem destrói um patrimônio público está destruindo o seu capital. Porque tudo que é feito pelo Poder Executivo é oriundo de contribuição do contribuinte. Meu, quando eu compro um quilo de arroz, uma caixa de fósforo, o que eu comprar, eu estou pagando aquilo ali. Né? Recentemente, Manaus, principalmente, rodou aí pela rede, pela internet, professor, um vídeo onde uma cuidadora tratava mal o seu paciente, né? A criança isso. Que estava com isso. O senhor, em cima dessa preocupação, teve também uma ideia com relação ao projeto de lei? Nós tivemos, sabemos que a gente, quando nasce, precisa de muito carinho, muito proteção, acompanhamento, né? E proteção. E quando nós vamos ficando velho, vai invertendo. A minha mãe tem 94 anos. A avó da minha mulher tem 103 anos. Uau, né? Hein? Então, a gente vê a fragilidade e a decadência. O jovem, a criança, ela progride. O idoso, ele regride. E aí nós temos que ter uma preocupação maior, principalmente com o idoso, né? Então, o que que nós fizemos? Esse projeto de lei das casas de repouso serem obrigadas a ter câmeras internas e externas, né? Identificando, mostrando, né, as próprias pessoas que de repente tem um pai, tem um avô, tem alguém ali, e você poder até acompanhar, saber o que está acontecendo ali dentro. A gente sabe o que aconteceu naquele atendimento dos autistas, né, que foi uma das pessoas que se dizia preparada para cuidar de autista, e ela realmente não fez, ela realmente estava tirando todo o juramento que ela tinha tido diante da situação, né, porque ela jurou, né, como psicóloga, como psicopedagoga ou profissional que ela estava ali desenvolvendo a profissão. Ela desviou totalmente a conduta, porque a criança autista tem o grau leve, grau, né, vários os graus, e aquilo ali precisa de dedicação muito grande. E esse meu projeto para o idoso é justamente isto, preocupado com o idoso, porque ele precisa de ele precisa de toda uma atenção muito maior, né, porque o idoso precisa ser levado ao banheiro, tem que dar banho às vezes, né, não são todos os que fazem suas necessidades. Você tem que dar, às vezes, a comida, o Sim. alimento, fazer. Então, quer dizer, toda uma preparação. E isso precisa. Nós temos tecnologia para isso, nós temos mecanismo. Então, é importante. Se eu não estou fazendo nada errado, pode botar 300 câmeras em cima de mim, pode ser o Big Brother ali, eu estou fazendo normal, então não vou me preocupar. Né? Eu não tenho que me preocupar com as câmeras. Eu tenho que me preocupar com o trabalho que eu desempenho, que eu estou fazendo o melhor. Não vai importar se estão me fiscalizando ou me observando. Esse projeto, inclusive, foi sancionado pelo prefeito. Foi, exatamente. Mas eu me lembro que eu acompanhei na Câmara, gerou até uma certa polêmica, né? Alguns vereadores polemizaram, dizendo que estava invadindo ali a privacidade dos cuidadores. Mas avançou, né? Avançou, sim, porque é lógico que existem alguns vereadores que às vezes têm umas bandeiras de diferença, né? Por exemplo, tem um projeto que está em andamento, que não é meu. Eu vou citar aqui porque eu acho ele super interessante. Uhum. Projeto do selar os alimentos que são entregues nas residências. Tem vereador que questiona. Eu fui radicalmente a favor, porque quando eu compro uma pizza, eu quero que ela venha selada. Né? Por quê? Porque o rapaz pode chegar lá e dizer assim, olha, eu vim sem máscara, eu não entro. Aí ele pode fazer maldade. Sim. Quem que não pode abrir um negócio de uma caixa de pizza, fazer alguma coisa ali? Daqui que eu vá, toda pessoa que é entregador, nem todos têm um controle bem administrado para saber quem fez, quem não fez. Mas depois de feito... E é terceirizado, né? Muitas vezes o iFood. Exatamente, E aí ninguém sabe quem o cara é hoje, né? Amanhã é igual o aplicativo, o cara entra hoje, amanhã ele não está mais. Já é outro, né? Então, quer dizer, agora eu vou comprar um alimento. Por que que não pode vir selado? Tirou o selo, perdeu a garantia do alimento. Então, é um negócio interessante. Que é do vice-presidente Wallace. Eu, inclusive, disse para ele, olha, eu subscrevo e eu vou, tô doidinho que esse projeto saia, porque isso já era para existir desde antes, quando foi legalizar esse serviço. Mas o selo, desculpa, vereador, mas o selo, por exemplo, ele é colado, né? É. Se ele abrir e colar de novo. Não, mas aí tem que haver o selo com a cola, mas tem que haver aquilo igual daqueles bracinhos que a gente coloca aqui. Quando tira, não volta mais. Não volta mais. Não volta. Ele quebra aqueles dentezinhos que são cortados. Ele sela e ele tem ali, porque você não consegue mais voltar. É tipo aqueles braceletezinhos quando a gente vai para uma festa, para um negócio, para um aniversário. Você coloca, tirou, já era e não volta. Ele pode ficar ajeitando ali. Então, quer dizer, isso é um ato, é um projeto que a despesa que dá, da garantia do que eu estou comprando. Eu chego e compro um almoço de R$150, R$100, aí quer dizer, o selo vai sair insignificante e vai dizer, olha, você está comendo, está levando o que eu realmente forneci. Né? Isso aí eu acho interessante. Aí eu não sei o que que perguntou, não sei se eu respondi. Não, respondeu, claro que respondeu. Agora, Calvi, tem um outro projeto, inclusive, já é uma lei, na verdade, também, né? Que é a lei da infância sem pornografia. E aí, como é que funciona essa lei da infância sem pornografia? Porque aqui eu percebo assim, que a ideia é tentar proteger as crianças. Hoje a exposição a vamos dizer assim, a sexualização precoce é muito comum, né? Na mídia, né? Até em escolas a gente vê muitas vezes com algum tipo de movimentos assim que de alguma forma incentivam as crianças a começarem cedo, né? Qual é a ideia desse projeto? Dessa lei, na verdade, agora. Sem pornografia é o que nós temos que lutar bastante sobre isso, porque a gente sabe que a mídia, essa facilidade que existe do meio de comunicação, nós vamos ter a dificuldade, né? Agora, que sem pornografia é você poder... Eu apresentei aquele, Paula, que eu falei sobre... aquela imagem que apresentou em São Paulo, né? Foi em São Paulo ou foi em Rio, Fred? Que uma imagem de um cidadão ou de uma mulher ficou exposta na praça. E aí era apalpada por crianças. Tá entendendo? A criança pegava nos seios, a criança pegava, ia pegando no corpo da pessoa. Então, quando eu digo sem pornografia, é que não exista, inclusive esse é do investimento, Paula? É do investimento do poder público com relação a algum ato que é financiado pelo poder público, do executivo, e que proporciona em praça pública, que proporciona numa escola, onde vai existir algo que contraria os princípios da idade daquela criança. Ou seja, um menino de 10 anos, ele não pode estar numa feira de ciência e ter que pegar no corpo humano de um homem ou de uma mulher e poder apalpar, pegar nas partes íntimas. Isso não é ciência. Você está entendendo? Então, o que é pornografia? É lógico que o meio de comunicação, o celular que a criança usa lá, aquilo ali vai ter que ser um controle dos pais, porque nós não temos condições de controlar. Mas na escola, na praça pública, projetos que são apresentados, por exemplo, tem muita gente que apresenta projetos, principalmente esse pessoal do contrário, de tudo contra o que é bom, eles levam ao poder executivo, conseguem o recurso e o uso de forma errônea, como esse que eu falei, que aconteceu em praça pública. Quer dizer, se você quiser dar uma aula, porque eu quando aprendi sobre questão sexual, meu pai era analfabeto, minha mãe, graças a Deus, existe ainda, e ela era semi-analfabeta. Mas ela nunca chegou comigo, olha, tem que fazer isso, fazer aquilo, não. E meus professores também nunca fizeram isso. Você vai aprendendo as coisas, conforme o tempo vai passando, o seu relacionamento com relação à equivalência da idade, você vai aprendendo as coisas. Agora, você não pode pegar a criança e fazer ela, dela manipular o corpo, porque ela não tem idade para aquilo, né? Não tem idade. Foi engraçado uma vez, um colega vereador disse, olha, quem quiser fazer isso que faça, mas deixa completar os 18 anos. 18, né, professor? Agora, professor Samuel, a gente agora está falando muito dos seus projetos que o senhor está colocando com a relação à população, colocou com relação à população. Agora, o senhor tem andado muito nas comunidades, o senhor visita bastante comunidades, invasões e becos e a periferia de modo geral. Eu queria saber do senhor quais são as principais demandas que a população tem pedido do senhor. É saúde, é educação, é trabalho, é segurança. É. O que a população tem? Que o senhor pode dizer, não, a população está precisando mais disso ou coisa parecida? A gente tem, eu tenho andado muito. Este ano, não andei tanto quanto os outros 8 anos, né? Porque esse ano a gente teve a pandemia também, e a gente maneira um pouco, mas tivemos muitas ações, né? Eu sou muito de estar na rua. Eu gosto, por exemplo, a gente trabalha segunda, terça, quarta, de manhã, de tarde. Geralmente, eu almoço quando almoço cedo, quando não dá, a gente vai assim mesmo, almoço pelo bairro, né? A gente anda nas comunidades. As demandas maiores são tapa-buraco, esgoto, drenagem, né? Demandas dessa natureza, limpezas, né? De garapé. Essas questões aí a gente tem conversado com as comunidades, tem andado, a gente tira foto, faz a solicitação, a indicação para a prefeitura e eles vão executando, né? A execução tapa-buraco, rua tal, bairro tal, mutirão de tapa-buraco, mutirão de limpeza dos igarapés, porque os igarapés eles sofrem muito, né? Porque tantas pessoas às vezes jogam muito lixo, né? E a gente precisa de uma limpeza constante, como também quando alagam aquelas casas, geralmente são um excesso de lixo nas coisas, então os matos que cresceram. E nós temos tido agora o Sabá Reis, que é o novo secretário, tem tido assim uma repaginada, né, na cidade com relação às praças, esses lugares, né, esses logradouros, a gente tem visto uma diferença muito grande, um avanço, e a limpeza dos igarapés, tapa-buraco, drenagem, como eu estou repetindo, né? Mas que essas são as demandas principais. Além de, lógico, as pessoas pedem, tem muita dificuldade de emprego, né? Às vezes quando existe necessidade de uma vaga de uma escola, por algum motivo, a gente orienta, a pessoa vai até a escola, em regra geral ela consegue, né? Quando é emprego, a gente tem dificuldade, porque a gente sabe que a demanda de emprego cresceu muito. As outras coisas a gente sabe que o vereador não pode, porque o vereador não pode doar nada, só se for um copo d'água como esse que eu estou bebendo, né? Mas a gente sabe que é assim mesmo, as pessoas solicitam e a gente fica sensibilizado quando existe algum poder executivo que de repente fornece algum ou cesta básica, alguma coisa, aí tudo bem, é um repasse que é permitido, isso aí acontece, né? Mas a gente não é permitido o parlamentar doar, nem fazer doações, nem nada. Mas a gente vai trabalhando e vendo, né, as necessidades, às vezes demanda para a secretaria, e tem secretarias que executam algumas necessidades. Né? Uma cadeira de roda, aí não dá e tal, o cara encaminha e vai fazendo, levando as coisas, pode ser que aconteça. Mas, em regra, é isso que é solicitado. Manaus parou um pouco mais de invasões, vereador? Ou tem bastante? Olha, eu acredito que tem diminuído, né? Mas isso sofre, uma situação que precisa ser de um estudo grande, de reflexão do Poder Executivo, né? Das organizações, com relação a um replanejamento. Né? A gente precisa, na minha opinião, o Executivo, ele precisa delimitar, né? Verificar a cidade como é que está em todo o seu redor, no meu pensamento. Todo aquilo ali, ver onde é que estão os limites da cidade. Aí você tem que fazer um planejamento, porque as pessoas sempre estão precisando ocupar lugares, né? E dentro desse planejamento você fazer serviço de terraplenagem, serviço de drenagem, esgoto e tal, prepara e repassa isso aqui para as pessoas, né? Tem que vender, porque senão não dá, né? Vender esses lotes, ter casas e vender para um preço pequeno, né? Mas que tem que ter um valor para eu poder pegar esse dinheiro e investir novamente. Local, né? Porque não pode doar, porque não existe isso. Agora, as pessoas, é lógico que precisam de emprego, elas precisam de ocupação, mas elas precisam também de preparação, né? Porque não adianta eu chegar na casa do Fred e dizer assim, olha, eu quero trabalhar. Diz, o que é que tu sabe fazer? Ele diz, qualquer coisa. Uhum. Quer dizer, isso aí é a fala que a gente escuta das pessoas. Mas não é, eu digo, mas o que é que você fez por último? Quem sabe fazer tudo não sabe fazer nada, né? É, o que é que você fez por último? Ah, eu fui auxiliar de pedreiro. E depois, não sei o que, quer dizer, aí você vai buscar, diante de uma entrevista, o que a pessoa está mais preparada para fazer. Emprego, na minha opinião, não falta. Falta pessoas preparadas para ocupar aquele lugar. Nós tivemos aí a vinda de haitiano, venezuelano, e a grande parte deles estão tudo trabalhando, entendeu? Agora, os brasileiros, principalmente os manauaras, mano, tem que ver, porque sempre tem, né? Agora, um grande problema também, não só é a educação, mas é a família, né? Família. Porque família é a célula principal, né? Quando você tem uma família estruturada, você vai ser instruído, você vai ser preparado e depois você ocupa o seu lugar dentro de algum lugar, daquele lugar que você mora. Você vai ocupar, por quê? Porque você se preparou dentro de uma família organizada. Nosso problema muito grande, viu, vocês aqui, é que existe muito jovem, por exemplo, eu fui gestor de escola, eu fui gestor daquele quarentão da Compensa, fui gestor do João Bosco, Pantoja Evangelista na Compensa, do Júlia, né? Trabalhei em várias escolas ali, São Pedro, e a gente, eu via muito mãe solteira, né? Você com 15 anos, 13 anos, mãe, né? Quer dizer, você quebrou, você não se preparou e já tem uma raiz problemática, porque ela não tem estrutura, já nasce uma outra semente. A mãe da menina de 15, que tem um menino de 1, ela às vezes vai trabalhar na casa de família. Então, quer dizer, você tem um bojo de problema que está crescendo e cresce rápido. Então a gente precisa de planejamento familiar, a gente precisa de preocupação familiar, porque é na família que está o problema. Porque se nós resolvermos o problema das famílias, fica mais fácil, não resolve tudo, mas facilita a questão da ocupação, de onde vai ser direcionado o jovem, né? Quer dizer, eu fui direcionado de uma forma, eu quero direcionar meu filho de outra forma. Meu pai me colocou para vender picolé, me colocou para trabalhar na feira, no Seringal Mirim. Eu estudando, trabalhando na oficina, vou contar aqui para vocês o que meu pai fez. Eu com 11 anos, ele chegou na oficina do seu Duca, no Beco do Macedo, e disse assim: o senhor aceita meu filho vir aprender? Ele disse isso. Eu estudava de manhã, de tarde eu chegava, botava meu calção, ia para a oficina do seu Duca. Ele, meu filho vem aprender, o senhor deixa ele vir aprender? E eu fui para lá. Lá eu aprendi a dirigir, porque era no Vera Alves ali. Aprendi a dirigir, aprendi a limpar a carta de carro, que era daquele tempo, era Jeep Aeroílis, né? Aquelas picape Williams. E aí eu limpava aquilo, eu trocava a bateria, fui aprendendo e estudando, de manhã e de tarde indo para lá. E eu tô aqui hoje, né? Eu vejo que é necessário, é importante ocupar o jovem em algo bom. E meu pai, analfabeto, mas disse, olha... Minha mulher acha ruim quando eu digo, eu digo não, eu acho. Aí disse, olha, chegou lá e disse, olha o raciocínio dele, meu filho vem aprender. Ele disse, olha, vem aqui para empregar meu filho para ganhar um dinheiro por mês, por semana. Importante aprendizado. Então, quer dizer, lá é um ensino, você, é lógico que se você tem uma base familiar forte, você resiste a coisa ruim. Porque em todo canto vai ter o vício, vai ter a bebida, vai ter o álcool, vai ter a droga. E se você tiver a base familiar, você resiste, né? Seu pai já disse, olha, não faça isso. Não vá, não faça, não vá. Todo dia vindo aquilo, aí você resiste. Fred, nossas últimas. Pois é, estamos chegando ao final, né? Vereador, mas agora falando de um assunto um pouco polêmico, porque ontem foi aprovado na Câmara Municipal... Certo. O reajuste, né, da CEAP, do valor, que é a cota, né, do exercício parlamentar. gerou um pouco de polêmica, né? Como é que foi essa votação? Dobrou o número do Bruno? Acho que mais que dobrou, né? Não chegou a dobrar, né? Lá, passou de 18 para 33, né? Eu quero explicar aqui, né? Pode explicar, que é. Por favor. É assim. Existe, isso tudo é decidido em Brasília. É Brasília. Brasília tem a cota parlamentar do deputado federal. É um valor. O deputado estadual, ele é 75% do federal. E o municipal é 75% do estadual. Agora não é obrigado você gastar. Você pode gastar, pode não gastar. Você pode gastar R$1.000. Você pode gastar 5.000. Não é obrigado a gastar. Não é obrigado a gastar aquilo ali. Aquilo ali é a disponibilidade que a lei manda, que a lei determina. À disposição do vereador lá. Aquilo ali é o gasto limite que o vereador tem diante do que aconteceu em Brasília. Lá em Brasília votaram lá, que colocaram que o deputado federal tem uma cota X, né? E o estadual 75 e o municipal 75 do estadual. Então é isso que foi feito. Porque não estava, então, nessa proporcionalidade. Foi apenas ajuste. Linear. Foi só apenas colocado. Foi cascata, né? Foi colocado o percentual equivalente ao que a lei diz. E antes não era assim. Estava especificado o valor, né? Estava dito o valor que era. Agora não, agora é como a Assembleia. A Assembleia é assim, é 75% do federal. Então foi apenas um alinhamento, né? E é lógico, o alinhamento deu abertura a isso aí que está sendo colocado. Agora não é obrigado, tem vereador que não gasta nenhum real, tem vereador que gasta. E aí fica a critério de cada um. Se ele trabalhar, se ele for para a rua gastar gasolina, se ele for visitar os bairros, se ele for ajudar os assessores a acompanhar com isso, com aquilo outro, se for ter que comprar almoço, se ele for ter que fazer tudo isso... Tem despesa, né? Tudo isso é agora, despesa. Agora, vereador, por exemplo, o dinheiro que ele não gasta, vamos dizer assim, dos 33, dos 18 hoje, né? Tudo bem, ele gastou, sei lá, 10 mil. Fica na Câmara Municipal de Manaus. Fica para qual finalidade? Fica a Câmara Municipal de Manaus e a Câmara, se terminar o ano, ela não tiver tido despesa com relação a isso, vai para a prefeitura, o poder executivo, e destina para a secretaria lá e vai se acabar do mesmo jeito, não tem jeito. Aí, porque o dinheiro que vem para a Câmara Municipal é um percentual, né? Parece que é 4%, não sei, por aí, do executivo, da prefeitura, vem para a Câmara. E a Câmara usa, né, como achar que é melhor, né? Quer dizer. Houve um aumento do orçamento da prefeitura, né? Houve. E aí, consequentemente, também um aumento. Um bom aumento, né? Não, subiu de 5 para 7 bilhões. 7 bilhões. É. E um repasse bom também para a Câmara, né? Acompanha esse. Tudo é percentual, né? É percentual. Legal. Vereador Samuel, o senhor continua no mesmo partido? Eu tô no PL, né? Partido que agora veio. Partido do presidente. Bolsonaro. Olha aí. Vai sair também, não? Eu? Olha, é difícil eu te dizer aqui agora, porque a gente, para ir para uma luta de estadual, federal, ela requer um armamento bem grande, né? E a gente, é difícil, a gente tem, não só o trabalho, porque o trabalho só não resolve. A gente sabe que a Câmara Municipal de lá deve sair, na minha opinião, de 3 a 5 deputados. Por aí, né? Não sei se um federal ou 2, né? Mas não adianta a gente sonhar achando que todo mundo que é candidato vai ser deputado, porque não é verdade. A gente sempre boa parte dos vereadores serão candidatos. Serão candidatos. A maioria serão candidatos. Você já disputou alguma vez estadual? Não, nunca disputei. Pode ser a primeira vez agora. Eu já... 6 vezes candidato a vereador. 3 eu ganhamos e 3 perdemos. As 3 primeiras foram derrotas. Agora poderá ser a primeira para deputado. Não tenho a resposta no sentido de dizer que eu vou disputar, né? É difícil, porque depende da conversa que eu possa ter com o ex-prefeito, né, o Alfredo Nascimento, que provavelmente venha a candidata federal, né? É lógico que o Bolsonaro chegou recente, né, no partido, e a gente vai ver como é que as coisas vão funcionar, né? Eu não vou dizer não, eu não vou, eu vou. Não, eu tenho uma dificuldade grande, porque para mim chegar a deputado estadual, a gente vai ter que buscar aí 20 mil votos, e buscar 20 mil votos, eu estou dando aqui a média, né? Uhum. Pode ser mais, pode ser menos, mas é por aí, porque acabou que buscar não é fácil, né? Tanto é um trabalho árduo, como é também de um apoio forte para ter, né? Eu não tenho um padrinho forte. Meu padrinho forte é eu, a família, é a luta do dia a dia com os assessores, é por aí que a gente sempre encaminhou. Sempre encaminhou e graças a Deus deu certo, né? E tudo que eu tenho pedido a Deus, ele sempre me atendeu. Eu não tenho nenhum pedido na minha vida. Não é milagre, né? Milagre é diferente, mas é pedido que a gente vê que é possível acontecer, né? E tudo que eu tenho pedido, tudo que eu tenho querido, eu tenho alcançado, né? E a minha última vitória foi muito assim, eu tenho muita gratidão, porque para mim eu fui muito atacado, né? Não é fácil não. Quando a gente tem um lugar que é o seu reduto, o pessoal já descobre, quando é no início não, mas depois que descobre, meu amigo, vamos destruir aquele caboclo, aí o pessoal ataca, né? E graças a Deus eu consegui sobreviver com a gratidão de Deus, tenho muita gratidão a Deus por isso, e continuo fazendo as minhas filantropias dentro do meu limite, né? Fazendo, ajudando as pessoas, que eu penso que o fundamento do ser humano nesta terra é ajudar o próximo, é ajudar. Você não tem outra coisa, nós temos aqui uma passagem. Eu perdi no Covid dois irmãos, né, de Covid-19, e o meu objetivo é esse. É lógico que eu tenho dois filhos que eu me preocupo, que eu quero direcionar, mas ajudar as pessoas que precisam de fato. Não é aquele cara que dorme até meio-dia e vem pedir ajuda de mim, que aquele não dá para dar, não. Tá entendendo? Claro. Se ele quiser, eu já disse isso pro caboclo. Eu digo, olha, se tu limpar a rua aqui todo dia, eu te dou um valor, ainda te dou o almoço, mas tu tem que... Quem tem que limpar. Trabalhando, eu te valorizo. Não o que tu queres, é o que eu posso fazer. Então é isso, pessoal. Eu tenho. É isso, eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho certeza de uma coisa, que eu não. É mais difícil, é mais provável que eu não seja candidato. Né? Mas quero cumprir meu mandato, poder fazer por Manaus ainda alguma coisa que de repente não tenha feito, e pelo ser humano que precisa de ajuda. Muita gente com dificuldade, que dói o coração, a gente precisa olhar esse lado aí e ajudar as pessoas, eu penso. Legal. Assim. Vereador Samuel, obrigado mais uma vez por o senhor vir aqui doar um pouco do seu tempo, desse corre-corre, eu sei que o dia a dia é um corre-corre, ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente e falar para os nossos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio, um pouquinho, demonstrar, falar um pouquinho do seu trabalho com a gente. Obrigado pela sua vida até aqui com a gente. Certo. Valeu, obrigado. E eu quero aqui desejar a todos um Natal com a família, com os amigos, né? E um ano novo que a gente possa... que esse vírus tenha sumido da vida do povo, da humanidade, principalmente da nossa cidade querida, que eu nasci em Manaus... Daqui não pretendo sair. Legal. Sou um cara de Manaus e desejo um Feliz Natal e um ano novo aí para todos nós poder brindar com saúde e grande sucesso no futuro. Que 2022 seja melhor e mais realizador 2022. É o meu desejo. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Fred, vamos embora? Vamos embora, Calbi, mas antes eu queria só falar da... que ontem, por exemplo, o governador do estado anunciou a antecipação do pagamento dos servidores, né? E os dias 20 e dia 21, né? A Câmara também, né, vereador? A Câmara também está antecipar, né, o pagamento. Já. É, dia 20. Dia 20 também, Calbi, porque afinal todo mundo quer curtir. Teve o Natal, bônus, né? Também para os professores. Teve o bônus também dos professores. Teve os Fundeb, né? Fundeb então, isso aí, Calbi. De 12.600 para os professores do estado. O pessoal que trabalha em secretaria, vigia, todo mundo, R$12.600. Pois é. E do prefeito, R$7.000 aos professores, pedagogos e. Né? Quem tem três cadeiras, que tem gente que tem, triplica isso aí. Né? Isso aí, além de, obviamente, beneficiar as pessoas individualmente, mas injetam um bom recurso aí para essa recuperação do Natal. Então, certamente, cabia uma boa notícia. Legal. Essa notícia é para a gente encerrar, né, Fred? Para encerrar com alegria, melhor, né? Com alegria. Faz me rir, né, Camilo? Boas notícias, exatamente. A gente agradece, então, ao vereador que esteve aqui conosco até agora e principalmente aos amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio que ficaram conosco dando ar da grata satisfação da sua audiência. Prometendo voltar amanhã. Amanhã é sexta-feira, Fred. Sextou. Isso. Com mais um JC às 15, informação para quem decide. Já?